vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado e empina pro alto, que isso gostosa, lá vai. E vem. Sexta-feira eu tava de bobeira de marola, mandei um direct pra ela, vai que colhe o quê? E se colar, colou, tudo pra dar bom, aí ela brotou, estoura o chantão. Sabe que é um perigo se envolver com pagodeira, hoje o cabo vai tomar sacode lá na treta. E se colar, colou, tudo pra dar bom, aí ela brotou, estoura o chantão. Ao som do pagodinho tu vai tomar um lance, deixa acontecer naturalmente. Tô tipo Tiaguinho, ela rebola e eu, caraca, moleque, esquece. A pagodeira, ai, ai, deixou o faixa de bobeira, ai, ai, deixou. Pagodeou a noite inteira, ai, ai, agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira, ai, ai, deixou o faixa de bobeira, ai, ai, pagodeou a noite inteira, ai, ai, agora eu quero pago funk toda sexta-feira. Oidinha aqui na favela pra sentar. Sexta-feira eu tava de bobeira de marola, mandei um direct pra ela, vai que colhe o quê? E se colar, colou, tudo pra dar bom, aí ela brotou, estoura o chantão. Sabe que é um perigo se envolver com pagodeira, hoje o brabo vai tomar sacode lá na treta. E se colar, colou, tudo pra dar bom, aí ela brotou, estoura o chantão. Do pagodinho tu vai tomar um lancinho, deixa acontecer naturalmente. Tô tipo Tiaguinho, ela rebola e eu, caraca, moleque, se é. A pagodeira, ai, deixou faixa de bobeira, ai, pagodeou a noite inteira, ai, agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira, ai, deixou faixa de bobeira, ai, cadê as pagodeiras, vem? Agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira, ai, ai, deixou faixa de bobeira, ai, ai, pagodeou a noite inteira, ai, ai, agora eu quero pago funk toda sexta-feira. A pagodeira, ai, ai, deixou faixa de bobeira, ai, pagodeou a noite inteira, ai, ai, agora eu quero pago funk toda sexta-feira. Eu, quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado e empina pro alto, que isso gostosa, lá vai. Vem. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente, que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra cetar, não. Oi, vinha aqui na favela pra cetar. Pagodeira. É a Bárbara, não tem jeito, braba da braba. Satisfação.